graças te dou, ó Pai Senhor do céu. Ocultaste aos sábios, revelaste aos pequenos. Entre os nascidos, ninguém maior que João, mas o menor no reino é maior em coração. Vinde a mim, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Meu amor é profundo, tomai meu jugo, aprendei de mim. Em manso e humilde coração encontrareis o fim. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o evangelho é anunciado, e bem-aventurado é quem não se escandaliza ao lado. Vinde a mim, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Meu amor é profundo, tomai meu jugo, aprendei de mim. Em manso e humilde coração encontrareis o fim. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Sem Tiro e Sidom, os milagres fossem dados, com saco e cinza se teriam arrependido. Mas eu estou aqui, trazendo luz ao perdido. Vinde a mim, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Meu amor é profundo, tomai meu jugo, aprendei de mim. Em manso e humilde coração encontrareis o fim.